Tarzan 3197, posição 1-1 no pushback, acionamento está pronto. Está autorizado, senhor táxi. Tomara táxi, 3197. Trigo 12 9 estabilizado. Nesse momento, ingressando no localizador, visual com campo. Ciente, completa final, chega o trem, chama a torre 118, deixa o meia. 18-6, chamaremos, obrigado. 197, PAP de 102, autonomia de 4 horas, Guarulhos alternado, TAN 3197. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, chama a torre, pronto, 1862, táxi via Pátio Índia. Pátio Índia no ponto de espera, chama a torre, 3286, TAN 3197. Salvador, boa noite, trip 5218, meia milha para o externo, baixar travado. Autorizado, pouso, 1008, nosso. Ele pouso, 5218. Salvador, boa noite. É o TAN 3197, no ponto de espera cabeceira no zero, pronto. Firme para a torre. É o TAN 3197, no ponto de espera cabeceira no zero, pronto. Alinhar e manter. Alinhar e manter no zero, 3197. Solo 5218, Solo 5219. Solo Salvador, trip 5218. 218, livre à direita, táxi Alfa Juliette, portão da área remota. Alfa Juliette, área remota, na minha escuta. Alfa Juliette para remota, o trip 5218. 3197, decolou a zona 6, controle na frequência 1208. 08, obrigado, boa semana, 3197. 3197. Salvador, boa noite, é 3197, tratando da Euleda. Boa noite, 3197, contato radar sobre o nível 380 na saída da El. 380 na da El, com a possibilidade de explodir da El? Autorizado, Leda. Explodir, Leda, tá, 3197, obrigado. Controle Salvador, boa noite, vamos sair Mike Bravo Uniforme, confirmação Uniforme. Boa, Mike Bravo Uniforme, descida está autorizada até o nível de voo 1-0-0, chegada a Mari na proa de Mari. 1-0-0, patroa de Mari, grato Uniforme. Well, approach, good evening, Europa 083, information Uniform, descending flight level 18162. Boa noite, Europa 083, descent level... Correct, descend to 4,000 feet, QNH 1017, bomb arrival. Bomb arrival, descend 4,000 feet, QNH 1017, Europa 083. Gente, Victor, Charlie Hotel, mantém o 090, contato radar estabelecido, aproximando posição coral, nível 090. Chegada em Amari, o Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, decide estar autorizado até o nível 050. Mike Bravo Uniforme está autorizado a descida até o 080. Autorizado 080, Uniforme. 07, prossiga. Ok, está autorizado já prosseguir até BPA Guardião 07. Autorizado, autorizado para seguir direto então para EBTA. 3197, Recife 1251, no secundário 3325. 351, 1-3325, tá 3197, obrigado, boa noite. Boa. O Mike Bravo Uniforme, desce inicialmente até o 090. Tem monitora tráfego agora na sua direita, na posição de 3 horas, no, descendo até o 050, agora cruzando o 080, 5 milhas do senhor. É, o tipo é um Papa Alfa Tango 4. Ok, senhor, descendo até o 090, tá visual com o mesmo Bravo Uniforme. 40, confirma o nível. Aerovia pelo Zulu 10, bridge, depois é pelo Zulu no meio, depois conforme rota. Decola na 10, curva à direita. Sai da El, Leda e depois rua Bridge. Aciona 5007, controle 208. Está autorizado 340 para Guarulhos e a Upperzulu 10, Bridge, Upperzulu 16 e aí via rota do plano. Decolando da 10 com curva direita, saída da El, Leda, pós Bridge. Voo transponder 5007, controle 208, da 3603. Correto, chama para acionar. Chamará, 3607. 107 já no solo controlado? Debatiu. Ok, sim, frequência livre. Mike Bravo Uniforme, confirma indicado aqui mantendo a descida. Mantendo 2009, senhor. Confirme. 2009. Copiado, 209. Vitor Charlie Hotel, confirma indicado. 2009, Vitor Charlie Hotel. 7, grato. Está separando o tráfego à nossa direita, tem condição de aumentar a rua de descida. O Mike Bravo Uniforme desce inicialmente ao 080. 080, Bravo Uniforme. Tango Vitor, Charlie Hotel, controle. Siga, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, crua à direita na proa agora 045, proa 045, Vitor Charlie Hotel, limite será 5 minutos nessa proa. Direita 045, limitado 5 minutos nessa proa, Vitor Charlie Hotel. Estamos lá com a coronada da companhia da esquerda. Afirmativo. Controle de Salvador, muito boa noite, SNM é 212, informação uniforme. É 212, boa, descida até o nível de voo 100, uma centena na chegada Mari. 250 nós na descida. Pois. O 776, descida reautorizada ao 090. Descida ao 090, voo 1776. Sete Vitor Charlie Hotel. O Vitor Charlie Hotel desce para 3.000 pés. O ajuste é 1-0, 1-8. 3.018, Vitor Charlie Hotel. O Mike Bravo Uniforme, descida até o nível 060. 060, Bravo Uniforme. 1776, confirme se tem condições de aplicar 220 nós na descida. Afirmo, Golo 776. Grato, 220 por gentileza. 220 nós, Golo 776. Mike Bravo Uniforme, intenção de pouso 110, positivo? Atenção, senhor, não espero cancelar uma base para a direita para 17. Sente, Mike Bravo Uniforme. Intenção de ajudar o sequenciamento, aceita a operação taxa final da nação que está presente para o Bravo Uniforme. Sente, Mike Bravo Uniforme. Brazil A3, descend 2,000 feet, KNH1018, on the radar vector turning left and head 1, correction 200 now. Left heading 200, descend 2,000 feet, KNH now 1018, total of 08. Oceané 6212, reduz para 230 nós. Reduzido para 230 nós, Oceané 6212. Posicionamento. Autorizar o primeiro, deixa um taxa. Então, ataque 3603. Autorizar o 60, Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme desce para 3.000 pés. 3.000 pés, o ajuste é 1.0 no 8. 3.000 com 1.0 no 8, Uniforme. Capitão Vitor Charlie Hotel, reassume navegação na proa de Itape. Voador aqui, está com 210 agora de indicado, está autorizado, voador na direção Vitor Charlie Hotel. Sequenciamento Vitor Charlie Hotel, vou com a proa 010 para sequenciamento. 010, Vitor Charlie Hotel. Controle Bono 776, vai atingir o 090. Bono 776, descida está autorizada até o nível 050. Descida autorizada ao 050, Bono 776. O 6212, a descida está autorizada até o 060. 060, descida é 6212. Mike Bravo Uniforme, vetor para o final da 107, mantém 3.000 pés e proa à direita, proa 065. 065, Mike Bravo Uniforme. 3.000 pés, direita 065, Uniforme. Controle Salvador, boa noite, objeto 6728, formação Uniforme. 6728, boa. Acionando identificação, desce ao nível 070, chegada Mari. 070, possibilidade de projetar, está presente para o 6728. Aguarde. Escuta. Europa 083, now left to the localized course, heading 155. Left heading 155, localized, runway 10, Europa 083. O Vitor Charlie Hotel, pouso na 10 ou na 17? Pouso vai ser na 17, o Vitor Charlie Hotel. Sessão modificada de terra. para 3 mil pés, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, desce para 2 mil pés, direita, proa 030, limite lock. Direita, proa 030, desceu para 2 mil, limitado pelo localizador, Vitor Charlie Hotel. 1776, reduz para 200 nós. Dos 200 nós, agora 776. Oxané 6212, reduz para 200 nós. 200 nós, Oxané 6212. Vamos lá, 35 para 3 mil, uniforme. Sente mais, uniforme, tem 3 mil, tráfego agora na posição de 12 horas a 5 milhas. O tipo é um Alfa 332. Ok, tá visual com a mesma, mas tem 3 mil, pra uniforme. Vitor Charlie Hotel, para o localizador agora, curva à direita 065. Direita 065, Vitor Charlie Hotel. O Golo 776, sub vetor, curva à esquerda na proa 030, limite é o lock. Esquerda 030, limite é o lock, Golo 776. Desce para 4 mil, correção, desce para 3 mil pés no